prontamente entendem a mensagem. Eu já disse que estamos lutando pelo derrubar das fronteiras entre os dois mundos, o visível e o invisível. O mundo dos espíritos não é uma abstração. Quem quiser enganar-se, pode se enganar. Mas quando morrer outra vez, que a reencarnação é uma realidade também, vai se descobrir num outro mundo vivo, cheio de leis, de locais maravilhosos e outros trevosos, como umbral, daí o surgimento da doutrina do inferno, porque as criaturas desencarnam várias vezes, quer dizer, morrem e vão para o mundo espiritual. E como este planeta é planeta de expiação ainda, a maioria dos que desencarnam passam um período curto ou longo no astral inferior, no umbral. E lá as cenas são dantescas. Como a alma, o espírito desencarna várias vezes passa por ali, e dificilmente vai aos páramos mais elevados, ele vai guardando que toda vez que ele desencarna, que ele falece, aquelas visões que ele teve de lugares por onde mereceu estar até reencarnar outra vez. Há vezes que passa-se um período no umbral e aí se vai a lugares mais elevados receber ensinamentos para se poder reencarnar. Outras vezes não. Desencarna-se, chega-se no umbral e de lá se volta. E eu fico com medo de ouvir essas coisas. Isso aqui trata da sua salvação espiritual, meu irmão. Não me ofende, ô pai. Não estou te ofendendo, não. Quem te ofende é quem mente para você suavemente. Quem fala bonitinho e te arrasta para a desgraça. Porque o sinal da besta é o controle do pensamento. E a turma, quando quer controlar o pensamento, se não vai pela fanatização das massas, aquela fanatização tipo Hitler, tipo Mussolini. Mussolini chegou lá na Praça Veneza, em Roma, e gritou para o povo italiano, um povo culto, hein? Que vós preferis? Manteiga ou canhões? E o povo, que sempre passou sacrifício, gritou, sabe o quê? Canhões. Mas há também um domínio mais sutil. Simpático, belo, palavras lindas. Ou então coisas assim, diz um palavrão aquizinho, daquela coisa toda, e a turma se sente em casa e entra pelo cano. Não, eu prefiro chegar aqui e sacudir vocês. É a nossa missão. Derramou o sexto anjo a sua taça, no capítulo 16, versículo 12, 13, versículos 14, 15, 16. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, o Oriente. Não é um secar fisicamente. É não constituir mais obstáculo para o avanço das forças punitivas que vêm cumprir sua tarefa de cobradores cruéis, não só do Ocidente, mas de todo o mundo. Vocês sabem, conhecem a história, que o Eufrates era o que separava na antiguidade o Oriente do Ocidente. O Império Romano levou cada catalepada a partir dali, a famosa vinda dos partos, aqueles grandes cavaleiros que atiravam, jogavam-se do lado do cavalo, se protegiam ao lado do corpo do cavalo, lado contrário onde se encontrava o inimigo, né? E jogava-se por baixo as setas. Tá, tá. Eram extraordinários cavaleiros. Hoje os partos são muitos e muitos povos. Quem invade será invadido. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque estes são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O planeta Terra pertence ao Pai Celestial. A maldade e a ignorância humanas têm limite. Chegou o momento em que a Terra vai ser elevada à categoria de planeta de regeneração. Então a batalha é do bem contra o mal mesmo, sem qualquer ideia de dois poderes, do diabo e de Deus, nada disso. Diabo é a turma ignorante, são os espíritos ignorantes no espaço ou na terra enquanto ignorantes. Por isso Zaru, no seu poema ao irmão Satanás, diz que ama Satanás, porque é um irmão ignorante. Portanto, Satanás, diabos, demônios, até que evoluirão, porque imagine que absurdo Deus criar criaturas para serem perversas para sempre. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, isto é, da trindade do mal, três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque estes são espíritos de demônios. Então não podem trazer uma boa inspiração para aqueles que conduzem os destinos do mundo. A rã aqui é mostrada porque é um bicho feio, não é mesmo? O profeta poderia dizer, semelhante a sapos, conseguiria o mesmo efeito, mas são animais úteis à natureza, comem os insetos. Por isso, jovens, não matem os sapos, não matem as rãs, porque senão os insetos daninhos vêm e vão sugar o sangue e trazer doenças. Mas isto foram parênteses que abri e fechei. E muita gente pergunta, mas por quê? Hã? Porque não tem um aspecto simpático. Aí alguém diz, então vou matar as rãs. Então, para que isso não aconteça, eu mostrei que as rãs da natureza são utilíssimas. Elas têm uma missão importante na natureza. Estes são espíritos de demônios, operadores de sinais. Aí alguém pensa, diz, ah, são os sensitivos, são os médiums, isso e aquilo, esquecidos de que a Bíblia Sagrada está repleta de fenômenos espirituais, que alguns chamam de sensitividade, outros de paranormalidade, outros de mediunidade, são todos a mesma coisa, que vêm de Deus para serem bem empregados. Por isso, temos que estudar as coisas espirituais. E não maltratar essas criaturas que têm esses dons, como se fazia na antiguidade. Estudar o fenômeno, mostrar que esses milagres não são milagres, e isto em absoluto. Não diminui o poder de Deus, porque a ciência também é de Deus. O maior milagre é estarmos vivendo. Vocês querem ver um milagre? É a invenção do microfone. Eu estou aqui no estúdio e vocês nas suas casas, nos seus carros, me escutando. O que é isto, o microfone? Os transmissores das estações de rádio e TV. Milagres, milagres da ciência. Mas eles saíram, esses três espíritos imundos, semelhantes a rãs, da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Puxa, que origem, hein? E a sua influência só poderia mesmo resultar no Armagedon, porque a rixa, a guerra, tudo isso é a extensão da maldade humana ao infinito multiplicada. Mas que são esses espíritos? Três espíritos imundos, semelhantes a rãs que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Capazes de suscitar guerra armagedônica. Não são espíritos de amor, são espíritos de ódio. Por isso convém aqui lembrar o que disse o rei Salomão: o espremer do leite produz manteiga, o espremer da ira produz a guerra. Provérbios 30, 33. É melhor amar, senão Jesus não teria dito: deixo-vos um novo mandamento aos seus discípulos e apóstolos. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. É a única maneira de vencer a ação desses três espíritos imundos, semelhantes a rãs, e influenciam os reis do mundo inteiro com o fito de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse dia é um dia terrível para muita gente. Por isso o profeta Joel chama a nossa atenção para o cuidado que devemos ter com esse dia. E ele diz, no capítulo 2 do seu livro, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Isso me recorda o Apocalipse de Jesus, no capítulo 6. O sexto selo, ele diz assim: e vi quando o Cordeiro de Deus abriu o sexto selo. E eis que sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua toda como sangue. E as estrelas caíram do céu sobre a terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Que acontecimento! Um acontecimento geológico tremendo. E a Terra já passou por isso muitas vezes. Como sumiram os dinossauros, os mamutes. E pareciam que apanhados de surpresa, porque na Sibéria encontraram-se mamutes com o estômago cheio de erva fresca. Uma coisa repentina. Estavam num clima temperado, daqui a pouco gelou. Os montes e ilhas sendo movidos dos seus lugares. Está aqui um relato do profeta relativamente a fatos acontecidos, que a geologia depois viria mostrar como reais. E os reis da terra, e os príncipes, os grandes, os tribunos, os comandantes, os ricos, os poderosos. Aqui é chamada elite. Mas agora vocês vão ver o povo. E todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, quer dizer, todo mundo, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro de Deus, porque chegou o grande dia do furor deles. Quem poderá sobreviver? João faz a mesma pergunta no Novo Testamento que Joel fez no Velho Testamento relativamente ao dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Pergunta ao profeta. Não há o que temer. Sempre sobreviveremos. A Bíblia não foi feita para meter medo em ninguém, mas para alertar sobre o que pode acontecer ao homem se não cuidar bem da sua moradia coletiva, que é o planeta Terra, e se não souber civilizar-se de forma que a sociedade saia do período primário. Porque nada mais apocalíptico, tanta gente fala, apocalipse assusta, nada mais apocalíptico do que uma economia incapaz de distribuir pela Terra os benefícios da Terra, de modo que um grupo tenha sobejamente e o outro grupo, bem maior, passe as misérias piores. E vocês querem acusar o apocalipse por assustar a humanidade? Não, o que assusta é isso. Multidões morrendo de fome. Nada mais criminoso. E não somente da fome do alimento material, mas também do conhecimento, tão importante hoje, que cria a fartura. Povo ignorante é escravo da sua própria ignorância. Não haverá progresso se os povos não tiverem o ensino necessário ao desenvolvimento das suas capacidades culturais. Como ser cidadão se não conhece nem as capacidades, os privilégios da cidadania? Mas não é suficiente o conhecimento material, Ele tem que ser iluminado pela espiritualidade que vem de Deus, que é amor. Nós vamos parar por aqui. E no próximo programa vamos aprender mais a respeito disso. Bom, que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. E viva Jesus!